Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paulo. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus permaneçam em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Muito boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de ideal espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação. Mais uma vez estamos aqui, nessa embaixada de luz e de amor que é a Casa de Francisco de Paula, onde esses abnegados trabalhadores do bem nos recebem a todos de braços abertos. E não seria diferente nesta noite, quando nós vamos falar de mais um livro da codificação, nesse caso o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso terceiro livro, desse Pentateuco que nós temos. Primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a nossa obra, o grande livro. O segundo livro é o Livro dos Médiuns. O terceiro livro é este que nós falamos, essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E o quinto livro, a Gênesis, seus milagres e suas predições. Normalmente, nas sessões públicas do Francisco de Paula e das demais casas espíritas, nós estamos sempre estudando o Livro dos Espíritos ou um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas casas se arriscam em trabalhar as outras obras, Céu e Inferno, ou mesmo a Gênesis. Lá no Francisco de Paula, na sessão de quinta-feira, eles fazem isso. Então, se os irmãos e os irmãos um dia desejarem estudar essas obras, na sessão de quinta-feira lá do Francisco de Paula, trabalham essas obras que normalmente nós não encontramos muito habitualmente nas casas, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Nossa missão aqui nessa noite é falar para os irmãos, a gente fazer o estudo dessa conversa, sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nascer de novo, né? Não pode renascer aquele, né, que não renascer. Então, todos nós temos essa passagem, uma passagem bastante importante dentro da nossa codificação. Antes de nós iniciarmos o estudo especificamente, a gente queria só fazer uma pequena observação para os irmãos, que é o que a gente faz normalmente. No mês de agosto, agora, nós vamos ter as Olimpíadas. Além das Olimpíadas, a gente gostaria de informar que as casas espíritas continuarão abertas. Teremos sessão pública nos horários normais e a Casa de Francisco de Paula não será diferente. Mas nós temos dois eventos dentro desse mês, que são eventos assim bastante singulares, porque não acontece sempre e vale a pena a gente prestigiar. O nosso irmão Gerson Simões Monteiro, da Rádio Rio de Janeiro, que é o presidente da FUNTARSO, Fundação Paulo de Tarso, ele programou no Cine Odeon uma semana inteira de filmes espíritas. Então é a oportunidade que nós temos de prestigiar não só a doutrina espírita, mas também a sétima arte, que é sempre muito interessante nós encontrarmos os conceitos do Espiritismo, né, da doutrina espírita, dentro de um filme, dentro de uma cena. Vocês lembram muito bem o Nosso Lar, né? A gente viu as cartas, né, as mães de Chico. Tivemos vários, esses filmes vão estar todos passando uma semana inteira lá no Cine Odeon. Então vai ser uma oportunidade para nós novamente prestigiar. Você já prestigiando, será remarcar a nossa confirmação que nós gostamos dos filmes. E não menos importante ainda, também no mês de agosto, nós teremos o aniversariante bastante importante para o movimento espírita. Nós teremos o doutor Jorge André dos Santos, comemorando o seu centenário, comemorar 100 anos. É uma dádiva, né? 100 anos de vida. Dr. Jorge André dos Santos é um psiquiatra, médico, um grande pensador do Espiritismo, tem vários livros, e o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, que tem as suas instalações novamente no Grupo Regeneração, aqui em frente ao UERJ, né, no Maracanã, vai homenageá-lo da seguinte forma: uma palestra será realizada na Escola de Educação Física do Exército, na URCA. Lá existe um auditório para uma capacidade de muitas pessoas, as mais de 500 pessoas. E quem virá fazer a palestra é o nosso querido tribuno Divaldo. Divaldo virá prestigiar o nosso querido doutor José André dos Santos nessa palestra para homenagear esse seu centenário. E não menos ainda, o ICEB programou nas obras do Dr. Jorge Andréas uma compilação de todos os seus livros, que já foi verificado pelo próprio Dr. Jorge Andréas, e vai sair uma edição, um livro de capa dura, bonito, né? E esse livro será vendido em prol do ICEB, esse instituto. Toda a renda será destinada a essa instituição, e será uma maneira que nós vamos ter, além de homenagear esse grande espírita, que é o Dr. Jorge André dos Santos, ao próprio movimento espírita, a sua obra, a sua vida, e como o próprio Divaldo. Divaldo, se vocês já devem ter pesquisado qual será o roteiro de Divaldo, parece que não será em agosto, por causa das Olimpíadas. Acho que o Divaldo não vem em agosto, no Rio de Janeiro, como ele faz todos os anos, há mais de 50 anos. Ele vai prorrogar um pouquinho mais, mas ele virá para fazer a palestra do Dr. Jorge, porque trabalhou com o Dr. Jorge no início da sua carreira. O Divaldo trabalhou com o Dr. Jorge no início da carreira dele, lá em Salvador. Então vai ser um momento assim, muito, muito bonito e ímpar, né, dentro do movimento espírita, para a gente homenagear esse grande espírito. Tá bom? É dia 13, o aniversário do Dr. Jorge é dia 10 de agosto. E vai ser 13 de agosto, num sábado de manhã. Então. O filme eu não tenho aqui exatamente a data, qual é a semana, mas vai ser em agosto. Você pode ligar para a Rádio Rio de Janeiro, ou então procurar na internet e vai estar, tá bom? Então vamos ao nosso estudo. Certa feita, Simão Pedro e Jesus caminhavam por uma estrada que saía de Cafarnaum, onde era a base de Jesus, até Magdala. E no início dessa caminhada, o velho pescador resolveu perguntar a Jesus: Mestre, onde se encontra os nossos maiores inimigos? Os inimigos do reino dos céus, porque quero combatê-los, preciso saber onde eles se encontram para que nós possamos combatê-los diretamente. E Jesus recebe aquela colocação de Simão e, complacente, lhe retribui: Pedro, a experiência é o nosso melhor, a melhor resposta para tudo aquilo que nós queremos saber. Uma hora apenas basta para nós ficarmos cientes de tudo que nós devemos entender. A experiência é tudo. E o velho pescador, não satisfeito pela resposta de Jesus, novamente lhe pergunta: Ora, Senhor, a experiência, mas a experiência demora muito tempo. E Jesus, mais uma vez, carinhosamente, lhe dirige a palavra: Simão, atenta que uma hora apenas pode nos fazer a diferença de toda uma existência, fazendo que nós tenhamos os ensinamentos necessários daqueles que nós precisamos. E eles caminhavam nessa estrada, que era um sábado pela manhã, e quando de repente, por detrás de umas figueiras, um arbusto, Simão Pedro pede para Jesus parar. Pare, mestre, pare! Por detrás daquela moita, com certeza, tem um fariseu. E ele, certamente, deseja lhe matar. Pare que eu vou resolver isso. E sai atrás daqueles movimentos que se fazia atrás daquela moita. Quando ele chega perto do arbusto, ele escuta, de repente, uma grande gargalhada. Quando sai de trás da figueira, ninguém, nada mais, nada menos, do que seu próprio irmão, André, que queria fazer uma pegadinha com o irmão Simão Pedro. E Jesus, vendo que o que tinha acontecido, chega para Simão e diz: Pedro, nesse momento, você se deixou pegar por uma situação que pode lhe perder uma grande existência. O medo, Simão, é um grande verdugo que pode nos fazer perder uma vida. Toma cuidado, Simão, para que ele não te encaminhe por uma perdição. E o grupo seguia caminhando lentamente, né, a pé, quando, um pouco mais adiante, eles encontraram com um levita, que recitava trechos da Torá. E o levita, imediatamente, quando ele olha o grupo que se aproximava, Jesus, Simão Pedro e seu irmão André, começa ali a comentar, fazer impropérios. Vocês não são dignos de estarem aqui. Vocês não poderiam passar aqui. Imediatamente, o pescador, transtornado, pede para Jesus e seu irmão André ficarem, que ele iria resolver a questão. E começa a discutir com o homem, com aquele doutor da lei. E, de repente, o homem resolve sair em disparada e corre. Quando ele corre, Pedro, meio que sentindo orgulhoso de ter resolvido a situação, vem para Jesus e o mestre lhe diz: Simão, qual é o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Simão, e o segundo? Amarás ao próximo como a ti mesmo. E foi exatamente isso que fizeste, Simão. Agora, com este companheiro, esse levita que saiu correndo? Não, Senhor. Pois, Simão, atenta-te que a dureza de coração pode fazer com que você perca toda uma existência. Preste atenção, Simão, para que o seu coração não se feche naqueles que necessitam do nosso apoio e do nosso amparo. Amar o próximo é muito importante. E caminharam um pouco mais adiante, quando, de repente, eles veem um companheiro que estava comentando sobre um certo paralítico, leproso, que Jesus havia curado. E este mesmo paralítico e leproso, segundo aquele que comentava, estava em Jerusalém falando mal de Jesus, dizendo impropérios. E Simão Pedro imediatamente começou a dizer aquele isso, aquele aquilo, como é que ele pode falar do mestre se o mestre só quis lhe fazer o bem e fez o bem? Como este está em Jerusalém a comentar essas mentiras do mestre? Encolerizado, Simão Pedro não se contia dentro de si. E quando Jesus resolve chamar Simão, por que está tão transtornado, tão irado? Simão, atenta-te que a cólera é um verdugo que pode também fazer perder a sua existência. Não se encolere, porque no momento de desatino, a cólera pode lhe tirar toda a sua sensatez. Acalma-te, acelera e não se deixe contaminar com aquilo que não é verdade. A sua consciência não precisa estar tão irada e colerizada por isso. Acalma-te, Simão. E os três continuavam sua caminhada. Quando, um pouco mais adiante, passa Rufo Grafos. Rufo Grafos era um cidadão romano que tinha paralisia. Mas só que quando ele passa pelo grupo, ele dá para Simão Pedro uma risadinha de canto de boca, como se fosse um sarcasmo, ao dizer: eu ando de liteira, tenho os meus escravos, estou aqui, e vocês têm que andar a pé. Quando Simão Pedro vira-se para o mestre e diz: Senhor, eu gostaria que o Senhor curasse este varão. Gostaria que o Senhor curasse para te retirar essa empáfia, essa risadinha de canto de boca que ele passou e nos deixou nesse momento. Como eu gostaria que ele pudesse prever aquilo que o Senhor pode fazer. E Jesus, calmamente, se dirigindo ao velho pescador, mais uma vez lhe diz: Simão, porventura o Pai, o Criador, nos impõe alguma coisa às suas criaturas? Não, Senhor. Pois então, se nem Deus, o Criador de tudo, nos impõe algo, como é que nós podemos impor alguma coisa a alguém? Simão, Simão, acalma-te e saiba que a vaidade, Simão, pode fazer perder toda uma existência. E quando eles já caminhavam, já quase chegando no final daquela estrada, eles resolveram parar numa hospedaria e lá resolveram cear, comer alguma coisa. E todos sentaram e Simão encontrou um outro vendedor ambulante que trazia várias informações a respeito de Roma. E este companheiro dizia certas coisas completamente muito difíceis a respeito de César, o imperador. Este César é um sanguinário. Este César é completamente um pervertido. É um homem que não pode ficar assim. Não só ele, mas todos aqueles que se encontram lá. Filósofos, pensadores, artistas, aquilo está demais. E Simão Pedro, ouvindo aqueles comentários, resolveu participar, concordando com tudo aquilo que dizia do grande administrador. E Jesus, mais uma vez, chegou perto de Simão e lhe perguntou: Pedro, já estiveste em Roma? Não, Senhor, nunca. Conhece o imperador? Não, Senhor. Pois, eu achei que você o conhecia. Tal a intimidade e nas concordâncias que fizeste juntamente com este companheiro. Simão, atenta-te, Simão. Saiba que a maledicência pode lhe fazer perder toda uma existência. E quando eles se levantaram e voltaram a caminhar, e já chegaram perto de Magdala, Jesus, junto com André e Simão, começa firmemente, complacentemente, carinhosamente a contemplar a natureza, o céu, o sol, o vento, tudo aquilo que estava ao redor dele, e começa a olhar a estrela que nos dá a luz, o sol. E de repente Jesus fazia aqui como uma conta onde estava a sua sombra e mais ou menos para lhe dar um tempo que eles tinham caminhado. Ele, a partir do momento que ele confirma isso, ele se vira para Simão e diz: Simão, tu me perguntaste há menos de uma hora aonde se encontrava os maiores inimigos do reino dos céus. Reparaste que com uma hora apenas você foi visitado pela cólera, pela maledicência, pela dureza de coração, pela vaidade. Veja, Simão, reflita sobre isso e pensa que os maiores inimigos do reino de Deus estão dentro de nós, Senhor, de nós mesmos. A nossa maior batalha será dentro dos nossos refolhos mais íntimos. Lembra-te que eu te falei que uma hora apenas nos poderia dar a experiência de toda uma existência? Pois, Simão, pensa sobre tudo isso. Aí está a sua resposta. Quando nós, essa passagem, uma passagem do nosso querido Humberto de Campos, do Espírito Humberto de Campos, e ela nos faz refletir exatamente sobre aquilo que nós estamos sempre a procurar no exterior, quando muitas das vezes nós deixamos de refletir sobre o que nós somos. Poucos de nós conseguem refletir a respeito de como está a condução de nossas vidas, o nosso dia a dia, as atividades diárias, tudo aquilo que nos acontece no âmbito material nos faz esquecer um pouco da reflexão. E a reflexão, ela é necessária. Nós, quando nós pegamos o Novo Testamento, o Evangelho, nós vamos encontrar Jesus diversas vezes se recolhendo para a sua meditação. Na realidade, Jesus refletia sobre aquilo que ele queria fazer e como ele fazia. Através dos seus exemplos de humildade, de amor, de dedicação, Jesus não apenas falou, ele exemplificou aquilo que ele dizia que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos ser muito melhores, com certeza, do que nós fomos até agora. Basta que nós possamos trabalhar as nossas mazelas interiores que nós trazemos latentes no nosso espírito. Nesse capítulo, que é o capítulo 4, ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo, nos faz refletir a respeito de que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Cada reencarnação que nós já tivemos e essa que nós estamos, nos faz refletir sobre como esse presente que é nos dado do Criador, o que nós estamos fazendo dele. Muitos de nós, já cientes dos conceitos espíritas, dirão que, se não acertar agora, poderemos acertar depois. Poderemos uma outra oportunidade. Sim, de fato isso é verdade. Mas nem sempre nós vamos poder vir imediatamente para poder resgatar a nossa contabilidade espiritual, que com certeza, para a maioria de nós, é uma contabilidade de saldo negativo, conta devedora. Porque cada um de nós, hoje, percebemos que alguns não dão valor ao que tem. A nossa maior riqueza é as nossas vidas. E muitas das vezes nós não tratamos com o devido respeito do Criador esse presente magnífico que nós temos. Enchemos muitas das vezes de situações de remédios, de álcool, de excessos que vão nos fazer perdê-la. E aquela programação que nós tínhamos para aqui estar resgatando as nossas dificuldades, tal qual Simão, em menos de uma hora, foi visitado, nós deixamos passar. E muitos vão passar toda uma existência e não vão saber nem por que aqui estiveram. É importante que nós entendamos que cada um é importante para Deus. Se alguém nos diz o contrário, não acreditem. Cada um de nós já é vencedor porque sabemos como é feito a questão do nosso corpo. O Espírito, este, como nos fala, nos relata o Livro dos Espíritos, ele é criado em determinado momento que nós ainda não podemos entender. É isso que nos dizem os benfeitores espirituais. Porém, nós temos que entender que nós não somos apenas um corpo. Nós somos espírito e temos ainda um envoltório desse espírito, que nós chamamos de perispírito. Allan Kardec exemplifica muito bem o que significa o perispírito. Peri, de envoltório, espírito, envoltório do espírito. É este envoltório que é modelado através do nosso corpo, que muitas das vezes os companheiros falam que são os fantasmas, mas não são os fantasmas, são os perispíritos dos espíritos que ali se encontram. E esse perispírito é um perispírito que será trabalhado cada vez com mais intensidade a partir do momento que as nossas qualidades morais elas forem aprimoradas. Uma qualidade moral mais elevada, um perispírito bem fluídico, quase imperceptível. Qualidades morais, ao contrário, com grandes problemas, um perispírito extremamente pesado. E nós reencarnaremos nos mundos aos quais as nossas sintonias perispirituais estiverem associadas. Todos nós que encarnamos nesse mundo de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, estamos atrelados à sintonia que aqui chegamos. Por isso que na classificação de Allan Kardec, ele nos diz que este mundo de provas e expiações é um mundo em que nós vamos perceber que o mal ainda sobrepõe o bem. Mas que este trabalho, a partir do momento que cada um de nós se modificar internamente, será diferenciado. E a atmosfera desse globo, desse planeta, ela se modificará, passando para regeneração. É assim que essa regeneração acontecerá, a partir da reflexão do momento de mudança, modificação, iniciação de cada um de nós. Se nós somos maledicentes, que deixemos de ser maledicentes. Se nós trabalhamos a vaidade em excesso, vamos ser menos vaidosos. Passemos a dar mais valor àquilo que verdadeiramente importa para nós. Se somos materialistas, vamos pensar para não termos tanta questão de materialidade. Quando nós morrermos, ou seja, deixarmos esse invólucro carnal, seremos novamente espíritos, porque essa é a natureza nossa, espíritos. Graças a Deus, imortais e fadados à felicidade. Não levaremos para o plano espiritual a casa de campo, a casa de praia, o carro do ano, a conta bancária. Tudo isto ficará aqui. O que nós levaremos serão as nossas transformações verdadeiramente sentidas por nós. Aquele que era egoísta está menos egoísta. Aquele que era orgulhoso e que deixou de ser orgulhoso levará essas modificações para o plano espiritual, que é tratado na codificação espírita como a erraticidade. Não há nenhuma conotação com essa palavra para a questão de erro. Erraticidade é como Allan Kardec trata o plano espiritual. É de lá que nós viemos e é de lá que nós estamos caminhando para voltar. Porque, como dizem os pesquisadores, os letrados, é inexorável, ou seja, acontecerá a nossa morte do corpo físico, mas o espírito continuará, porque ninguém morre, graças a Deus. Isto é certeza. Alguns companheiros às vezes nos chegam, que sabem que somos espíritas, e nos perguntam: ah, mas ninguém veio para dizer como é o plano espiritual. E sabe o que eu digo para eles? É porque você não conhece a codificação espírita. Leia a segunda parte do livro do Céu e Inferno. Há depoimentos de espíritos felizes, infelizes, suicidas, espíritos arrependidos, criminosos. Estão todos lá. Allan Kardec colocou uma coletânea desses espíritos, de como eles se encontravam no plano espiritual. Relatos. Colocação lá. Está direitinho. E nesse capítulo que nos faz refletir sobre aquilo que nós estamos vivenciando, nós vamos encontrar uma passagem neste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem de um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Fariseu era uma casta judaica muito importante na época de Jesus. Foi fundada por Ileu e tinha muita importância para a sociedade judaica da época. Foram os fariseus que tramaram toda a situação para envolver Jesus e ele se perder. Por quê? Os diálogos de Jesus com os fariseus sempre foi um diálogo muito objetivo, muito direto, muito claro. Em determinada ocasião, Jesus os chamou de sepulcros caiados, ou seja, sepulcro é onde nós enterramos os restos mortais dos nossos entes. E ele diz, caiados, por quê? São pintados por fora, perfeito? Aquela tumba pintada de branco, mas por dentro é feito de restos mortais. Por que Jesus colocou isso nos fariseus? Porque eles exteriorizavam uma coisa que eles não faziam. Rezavam de pé em praça pública para que todos percebessem que eles estavam rezando. Então Jesus sempre foi muito direto. Jesus não era hipócrita, porque eles tinham o poder de simplesmente passar a mão na cabeça deles, falava a verdade, e eles não gostavam de Jesus por isso. E Jesus, mas nem todos os fariseus foram inimigos de Jesus, detratadores do Mestre. Um deles é Nicodemos, que está nessa passagem desse capítulo. Jesus encontra com Nicodemos e, num diálogo rápido, para a gente apenas resumir, Jesus é indagado por Nicodemos, diz, Nicodemos lhe pergunta da seguinte forma: Senhor, nós sabemos que é de verdade filho de Deus, pois que ninguém faz tantas coisas se não vier da parte do Criador. E Jesus lhes responde: mas para entrar no reino de Deus é necessário renascer de novo, porque o que é da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. Jesus lhe complementa o entendimento. E Nicodemos, não satisfeito com a observação de Jesus, lhe questiona: mas como pode um homem velho voltar a renascer? E Jesus, nesse diálogo, carinhosamente chega para aquele homem que deveria ser o entendido, né, de todas as coisas espirituais: ora, Nicodemos, tu que é doutor da lei, não sabes disso? E nosso querido Allan Kardec nos faz uma reflexão lá nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando que Jesus estava colocando para ele que a parte do corpo está relacionada à parte do corpo. A parte do espírito está relacionada à inteligência, e ambos são diferentes. E é exatamente isso que nós temos que entender. A partir do momento dessa passagem, nós podemos identificar que aquelas respostas, às vezes, que nós não conseguimos encontrar antes de chegar à doutrina espírita, é a resposta que Jesus deu para Nicodemos. A reencarnação é que Jesus estava colocando para ele. Através deste único dogma que nós temos na doutrina espírita, pois que a doutrina espírita só tem esse dogma. Muitas das vezes, companheiros dizem que a doutrina espírita não tem dogma, mas nós temos o único dogma, que quem está falando isso, quem falou, não sou eu. Está lá no livro dos Espíritos, questão número 171. Allan Kardec pergunta aos imortais: qual é o único dogma da doutrina? E eles respondem: a reencarnação. Procuremos no livro dos Espíritos a questão 171, nós vamos encontrar. A reencarnação, ela nos explica tudo que nós não conseguimos entender a respeito das respostas que nós buscamos ávidos durante muito tempo. Quando nós vamos encontrar pessoas que são completamente diferentes, embora sejam filhos ou venham da mesma família, companheiros que sofrem tantos e outros que são tão felizes. Vamos entender através dessa reencarnação que todos nós temos a oportunidade de nos modificar e resgatar todos os erros, os equívocos que nós já cometemos. É a oportunidade santa e bendita que nós recebemos do Criador para nós nos melhorarmos. E essa reencarnação, que não é uma criação da doutrina espírita, é bom que se diga isso. As religiões orientais, elas já acreditam em reencarnação há muito tempo. Nós vamos encontrar as respostas que nós queremos. Agora, no Espiritismo, nós vamos encontrar essa reencarnação com uma santa bem-aventurança para nós, que é o esquecimento. Como poderia eu ser casado com a minha esposa, Fátima, ter meu filho João Pedro, e saber que o meu filho João Pedro, que eu amo tanto, me matou numa outra vida? É através da reencarnação que os abnegados trabalhadores do espaço encontram a oportunidade para que nós nos juntemos de novo, formemos as famílias, porque ninguém está atrelado um ao outro por acaso. Nós não chegamos até esta casa, até esta quinta-feira, nesse dia 19 de maio, por acaso. Estamos todos atrelados porque temos necessidades urgentes de nós estarmos juntos. Alguns para parar aquelas querelas internas que nós temos. Outros para vivenciar as suas felicidades como amigos, como irmãos, como pais, como marido e mulher, mas necessários para que nós possamos nos reerguer. Pois o nosso único objetivo que nós estamos aqui é a nossa melhora. Melhora no sentido moral. Não reencarnamos com outro objetivo que não seja esse. Ninguém veio aqui para encher a carteira de carros, de todos os bens materiais que nós temos. Não é isso. É um equívoco nós pensarmos isso. O que nós levaremos para o mundo espiritual quando nós daqui partirmos, será os nossos valores de cultura e os nossos valores de virtudes. Todos aqueles que nós aqui trabalhamos e nós estamos, consequentemente, melhorando. Esses valores nos darão uma próxima encarnação com um trabalho menor, com um sofrimento menor, com certeza. Para alguns, aqueles que já atingiram um grau de perfeição maior, poderão aspirar mundos melhores de regeneração, felizes e, quem sabe, um dia, celestiais. Todos nós estamos mergulhados como peixes nesse oceano de bênçãos do Criador. E como tal, espíritos que somos filhos desse Criador, como nos afirmou Jesus, nós temos a centelha divina dentro de nós. Todos nós. Temos potencialidades que nós ainda não descobrimos. Podemos muito mais. Jesus nos afirmou: vós sois deuses. E quando nós pensamos, quando nós temos vontade, quando nós queremos alguma coisa, quando nós brigamos, o universo conspira ao nosso favor. Nós colocamos o pensamento firme, a perseverança, tal qual Jesus nos afirmou também: aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. São passagens que nós observamos sempre no Novo Testamento, e são passagens muito importantes para que nós possamos refletir. Qual é a nossa grande dificuldade que nós encontramos? É trazer o Evangelho de Jesus para o nosso dia a dia. Essa é a nossa grande dificuldade. Como nós podemos trazer aqueles preceitos de bondade, de humildade, de solidariedade, fraternidade, tal qual Jesus sentia, e de caridade para o próximo, para o nosso dia a dia? Quando nós saímos daqui, vamos encontrar uma cidade violenta, com pessoas nem sempre honestas com todos nós, e nós acabamos equivocados fazendo a mesma coisa. Mas o apóstolo Paulo sempre nos colocou que nós temos que ser cidadãos do mundo sem sermos do mundo, mas que estão no mundo. Não podemos fazer, não precisamos fazer o que o outro faz de errado. Uma vez, determinada ocasião, o nosso querido tribuno Divaldo Pereira Franco nos mandou uma mensagem para um grupo nosso lá da casa, quando nós estávamos muito atordoados com muitas situações, situações difíceis. E um pensamento que ficou para sempre na minha vida, quando Divaldo escreveu o seguinte: companheiros, é melhor estar sozinho com Jesus do que acompanhado na multidão sem ele. E é verdade. Isso significa o quê? Nossos pensamentos, nossas ideias têm que estar sempre firmes para pensar o que Jesus poderia fazer naquela situação que nós fazemos, nós nos encontramos. O que nós vamos fazer? As situações para o cristão, elas não serão atenuadas, suavizadas, porque nós queremos vivenciar o Evangelho. Não é isso. Mas o Evangelho, a doutrina espírita, nos dará fortalecimento para nós passarmos pelos momentos de vicissitudes mais equilibrados. Porque não é meritório aquele que passa por uma provação reclamando. Os abnegados trabalhadores do espaço sempre nos dizem isso. Não é o problema de você passar, mas sim como você passa pelo problema. Vivenciou o problema de uma maneira serena, equilibrada, colocando que este problema pode lhe trazer um crescimento para a frente? Ótimo. Vivenciou o problema de uma maneira choramingando, reclamando, justificando tudo aquilo que lhe acontece como sendo o último de todos? Não tem merecimento nenhum. Voltaremos a vivenciar as mesmas situações até que aprendamos as lições. E é verdade. Aqueles que reclamam de tudo que tem, e a gente fala que é tudo, porque mesmo aquele menos abastado tem tudo, que é a sua vida, que é o bem mais precioso. Se nós temos saúde, nós temos que agradecer. Se nós levantamos todos os dias e temos um emprego para poder partirmos, que felicidade! Abrir os olhos, termos saúde, é uma grande dádiva. Nós já recebemos muito mais que com certeza a maioria de nós merece. Podem ter certeza. Porque se nós fôssemos buscar no nosso passado, nós encontraríamos um passado vexaminoso e teremos vergonha de ter recebido a oportunidade de aqui estarmos novamente. Mas O Pai é tão amantíssimo, misericordioso, que nos contemplou novamente com essa oportunidade que todos nós temos para fazer diferente. Se ainda não descobrimos o momento, se esse momento ainda não é chegado, passamos a refletir sobre isso. Essa oportunidade, essa existência, ela é muito fugaz, ela é passageira. Daqui a pouco retornaremos. Eu tenho 50 anos, estou mais para o ponto de chegada do que para o início, quando eu comecei. Tenho que me preocupar com daqui para frente, imediatamente, assim como todos nós. Mas Jesus sempre nos falou que o momento é o momento do despertar de cada um. Alguns mais jovens, outros mais experientes. Mas o mais importante é que nós encontremos esse momento. Não será uma caminhada simples, não será uma caminhada imediatamente revigoradora, mas será uma caminhada extremamente valorosa, porque Jesus nos acompanha e está sempre conosco. Nesse mesmo capítulo, para nós encerrarmos, tem uma passagem do profeta Isaías, quando Isaías nos fala a respeito de que todos aqueles que morreram reviverão novamente. Isaías é o maior dos profetas do Velho Testamento. E esse mesmo Isaías, nessa passagem, nos fala exatamente sobre isso, ratificando o que nós da doutrina espírita já acreditamos. Ninguém morre. Todos nós estamos vivos e continuaremos vivos, só que numa outra dimensão. Aqueles que se trabalharem em prol das suas melhorias terão uma felicidade muito maior quando se encontrar no plano espiritual. Outros, nem tanto. Mas a ajuda chegará sempre, porque a misericórdia de Deus, ela abrange a todos, como o sol, que todos os dias nos aquece, os bons e os maus, aqueles que merecem e aqueles que não merecem. Dentro das nossas mazelas espirituais, das nossas dores, de todos os nossos sofrimentos dessa encarnação, nós temos que bendizer tudo aquilo que nós recebemos. Os momentos felizes, porque nós vivemos de momentos felizes, passageiros, muito rápidos. E os momentos de experiência são os momentos que nós temos que agradecer mais ainda, porque é no sofrimento, é na dor, quando todos nós, com certeza, crescemos muito mais. E a reencarnação, ela ratifica exatamente aquilo que Jesus discutia com Nicodemos nessa passagem. Aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus, lá no reino dos céus. E essa colocação de entrar no reino dos céus seria uma colocação para nós refletirmos sobre as nossas mentes, porque nós não fugimos dos nossos pensamentos, nós não fugimos das nossas ideias. O que nos dará culpa quando nós atravessarmos esse rio será exatamente aquilo que nós levamos conosco. As consciências que estão completamente equivocadas, as consciências que estão mais pesadas, estarão num sofrimento maior. As consciências que já apresentam um nível de entendimento melhor, com certeza chegarão do outro lado de uma maneira muito mais tranquila. Estarão num processo de reequilíbrio imediato, mais corrente. Mas todos nós precisamos refletir sempre. Essa reencarnação, para todos nós, ela é a encarnação da nossa diferença. Nós sempre falamos isso. E nós não estamos dizendo isso por acaso. Em determinada palestra, o nosso querido André Trigueiro, ele nos comentava, e é verdade, todos nós, hoje, quando vemos as famílias que são formadas, são famílias de um filho, sem filho. Como é que eram as famílias do passado? 5 filhos, 6 filhos, 8 filhos. Com certeza que muitos de nós, os mais experientes, viveram em famílias assim. E hoje, 1 filho, 100 filhos, não quero filho. Gente, se não nascer criança, não vem espírito reencarnado. Ou seja, a porta que era larga está muito mais estreita. Então, essa fila que nós teremos que retornar, nós vamos entrar lá no final de novo. Por isso é que essa encarnação tem que fazer a diferença. Para que nós possamos sair daqui e estarmos com as nossas consciências tranquilas, afinizadas com o bem. Para que nós possamos dizer o seguinte: Jesus, eu não fui o filho exemplar que poderia ter sido, mas eu tentei, eu me esforcei, e aqui estou novamente para poder continuar nessa trajetória, que é uma trajetória infinita, mas que com certeza chegará ao seu fim. Nós vamos nos despedindo, agradecendo aos irmãos e às irmãs pela oportunidade de mais uma vez estarmos na casa de Francisco de Paula, com todos esses trabalhadores abnegados que nos cercam aqui e nos dão todo esse amparo. Que Jesus, o nosso Mestre amado e divino, novamente possa nos abençoar sempre. Que assim seja. Obrigado, meu irmão, pelo seu estudo da tarde de hoje. Convidamos os nossos irmãos de paz.